Patrulha 03, vento no 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no meia, reporte solo controlado. Sim, reporte na solo controlado, patrulha 03. Espera, pronto, vou no 099. Gente, mantenha o ponto de espera. Manterá. Torre Salvador, gol 168, final, tem uma série travada. Gente, é o 968, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização no 968. No 68, livre pouso no 0, vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 0 com o 968. Gente, frequência livre, seu solo 18. Yeah. 1099, ali, mantém 10. Ali eu mantém 1099. Bono 168, solo 18, livre à direita, solo 121, décima 1. No 099, livre decolada, 10, vento no 60 graus, com 8 nós. Livre decolada, com 1099. Uno 099, decolador 220, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, até logo. Salvador, boa noite, voo 1971, Condestera da 10, pronto. Boa noite, 1971, na linha da Equala da 10, vento 160 graus com 99. A linha da Equala da 10, voo 1971. Sete decolada 34, controle 19 decima 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Torre Salvador. Muito boa noite, 6310 Oxané. 3 milhas para o externo, estabilizado. Boa noite, 6310, reporte externo. Reportarei. Passando externo, 6310. 6310, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 99, altímetro no 0 no 6. 60 com 9, livre pouso no 0, 63 no 0. Zero, solos 47, livra à direita, sol 121, decima 1. 121, 1, livrando à direita, 6310, até lá. Salvador, tá 3662, estabilizado no posto localizador, baixar travado. 3662, livre posto 10, vento 170 graus 7 mais. Ambiente autorizado, pouso 10, 3662. Solo 5000, libera a direita, solo 1211. Gente, vai liberar a direita, 1211. Torres, 3858, passou Simbra e ele é estabilizado. 3858, livre pouso, próximo a zero, vento no 60 graus, 8 mais. Livre pouso no zero, 3858. Quanto eu posso esperar da pistão no zero, 2043? Para guardar o gol. Aliar e manter pistão no 0, 2043. Ali mantém, 2043. Oito, Sola 09, já liberou Solino 21. 21, tá 38 graus. 2043, livre decolagem da 10, vento no 60 graus 79. Livre decolagem da 10, gol 2043. 2043, decolado 12, controle 1198.